te dizer que eu sou da GBC e eu não vou sair daqui. Não esqueci, eu te dei uma chance, meu amor. Eu sempre vou mudar mais. Eu sou da GBC, com muito orgulho, a preferência da galera. Galera do começo que deixou, a luta que faz a diferença. Eu sou da GBC, com muito orgulho, a preferência da galera. Galera do começo que deixou, a luta que faz a diferença. Banda Louca Tentação, a história continua. Produtora, produzindo qualidade. Estou aqui pra te dizer que eu sou da GBC e eu não vou sair daqui. Não esqueci, eu te dei uma chance, meu amor. Esse perro não muda mais. Eu sou da GBC, com muito orgulho, a preferência da galera. Galera do começo que deixou, a música que faz a diferença. Eu sou da GBC.